precipício que cavaste, agora entra nele. Precipício que cavaste, agora entra nele. Oh, oh, oh, entra nele. Oh, oh, oh, entra nele. Eles chamam de progresso aquilo que veio para destruir. Chamam de evolução aquilo que criam para destruir. Quando vêm as consequências, ficam malucos atrás de soluções. Vêm as consequências, ficam doidos atrás de soluções. Oh. E na febre da busca de soluções, eles cavam cada vez mais fundo. Mais fundo e se afundam. Precipício que cavaste, agora entra nele. Precipício que cavaste, agora entra nele. Oh, oh, oh, entra nele. Oh, oh, oh, entra nele. Precipício que cavaste, agora entra nele. Precipício que cavaste, agora entra nele. Oh, oh, entra nele. Oh, oh, oh, entra nele. O que ontem chamaram de progresso no mundo da agricultura, a solução, esperemos para ver. Precipício que cavaram, continuarão a cavar e nele cairão. Na medicina tudo está mudando, chamam de progresso. O paciente sabe das consequências e não tem o que fazer. Este beco sem saída que o homem se meteu, qual será o seu fim? Num abismo cada vez mais escuro. A humanidade no mundo questiona o que estaria na base de tudo. E a resposta certa seria a base que impulsiona o nosso ser. E a resposta certa seria a fonte na qual nós inspiramos. E a resposta certa seria a base que impulsiona o nosso ser. E a resposta certa seria a fonte na qual nós nos inspiramos. Salvação para este mundo é Jesus. A solução para este mundo é Jesus. A única saída para este mundo é Jesus. O único escape para este mundo é Jesus. Ele virá, ele virá. Das nuvens ele virá. Virá buscar aqueles que o escolheram como sua salvação. O escolheram como sua salvação. O escolheram como sua salvação. Ele virá, ele virá. Das nuvens ele virá, virá buscar aqueles que o esperam para a sua salvação. O esperam para a sua salvação. O esperam para a sua salvação. O esperam para a sua salvação. O esperam para a sua salvação. espero.